E este gesto diz bem da importância que hoje todos nós assumimos de mantermos espaços rurais com vida e sobretudo com trabalho, com dedicação ainda à terra. Por as aldeias ancestrais, de que eu sou originário, nasci numa, e sei bem o trabalho do campo, a envolvente das aldeias trabalhadas e naturalmente com isso protegidas da pressão dos fogos. Mas, de facto, o desordenamento florestal e em particular a pressão da monocultura do eucalipto, pressão que incidiu sobre as casas isoladas e sobre as aldeias e sobre os nossos rios, as nossas vias de água, precisa de facto ser alterado estruturalmente. Hoje nós precisamos de proteger estas aldeias. Daí a mensagem que o Ministério da Administração Interna transmitiu logo a seguir à tragédia do último ano é de que o fogo é de facto perigoso. E para isso nós precisamos de elevar o patamar preventivo da proteção civil. Prevenção. A palavra de ordem que procuramos incutir os portugueses foi: necessitamos de nos prevenir. Precisamos de conhecer os riscos e de nos autoprotegermos. Daí ao lançarmos o projeto, o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. E é importante que todos tenhamos consciência de que, para além da prevenção, em primeiro lugar, em segundo lugar, temos que saber comportar-nos, conhecer bem os riscos do fogo.